Uma das músicas mais tocadas nos últimos tempos nos paredões. Essa música virou brincadeirinha, bordão. Virou aí um motivo pra chamar a galera pra festa. Assim, ó. Bora botar pra moer! Yeah.